sempre assim. Rodoviária, aeroporto, hotel. Eu vou botar o pé na estrada, eu sou assim. Eu vou até o fim. Quem dera a vida fosse sempre assim. Quem dera a vida fosse sempre assim. Pular da asa de um avião, nadar no mar com um tubarão. Eu sou assim, eu vou até o fim. Quem dera a vida fosse sempre assim. Tenho que partir agora, me soltar por aí, ir embora. Mas a saudade vai me trazer de volta, pra ter você perto de mim, perto de mim. Tenho que partir agora, me soltar por aí, ir embora. Mas a saudade vai me trazer de volta, pra ter você perto de mim, perto de mim. Quem dera a vida fosse sempre assim. Rodoviária, aeroporto, hotel. Eu vou botar o pé na estrada, eu sou assim. Eu sou assim, quem dera.